시크도 빠봄 타가 죽어 봄 시크 뽕뽕 자꾸 빠꿈타 시크 빠꿈타 브라 시크 빠꿈타 봄 시크 브라 브라 자꿈타 브라 자꿈타 브라 시크 빠봄타 봄다트 봄 부시크 타카 라가각 라가 투카 파카 투카. Então chegamos no final e agora não sabemos como consertar a indecisão. Feliz ano novo! Sim! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Já já a gente vai explicar isso, mas vamos começar aqui. O primeiro Locomodrops do ano. Agora se preparando pra em fevereiro voltar com os Locomocasts. Uhul! É suede. É suede. É. Finalmente terminamos a correria do Natal. Afinal, né, se é do Dovo, do é Natal. Felizmente não temos mais o Outcast, que ele morreu no... Ele morreu. Spoiler. O Outcast a gente tem, a gente não tem um nível. Não, mas a gente faz valer o que acontece no episódio e faz na vida real. Então a gente teve que sacrificar o Outcast, que ele tava com a patinha quebrada. Bom falar que este ano teremos mais participações no especial de Natal. Mais participações. Teremos participação até de gente de longe. De muito, muito longe. Não é muito, muito longe. Renato mora em São Paulo, pô. Olha o spoiler. Tá. O Renato vai fazer um personagem. Ô, louco. Ah, ele vai ser a bola de neve. É, ele vai chamar Snowball. Ele vai ser a namorada do Traveca que morreu, que na verdade era o Nilo. Não, mano. Nossa, gente. Enfim, aqui na mesa estamos comigo, Rafael Tanicho. Estamos com o Pedro Tanicho. É. Estamos com o Álvaro. O Pedro Tanicho é seu irmão? Só por parte de tio. Cara, exatamente. Teve gente que perguntou, isso que é o pior, né? Nossa. Perguntou? Quem que perguntou? Perguntaram no grupo, acho que foi o Felipe que perguntou, Felipe, não lembro. Mello. Alguém perguntou. Enfim. A mãe dele tomou vacina. Nossa. Enfim, estamos com o Outcast. Eu! E direto da cabana. Da cabana. Da cabana. Não é o filme A Cabana. Não é o filme A Cabana. É o jogo... Aquela porra que tá pegando fogo ali na churrasqueira. Exatamente. É legal, é legal. Cara, o jogo tá pegando fogo. Estamos aqui com o Suede. Só queria dizer que é a primeira vez que eu gravo podcast esse ano. É, ele acabou tchau, de marcar gente. O estilo de piada do tio. Então, a gente deve começar falando essas bostas, essas piadas. Ô, Suede, é pra ver ou pra comer? A última pra tomar vez, no cu. A última vez que eu caguei foi ano passado, sabe? Umas coisas. Tipo de coisa. Nossa. Eu só queria que vocês desculpassem. Eu só queria que você falasse no microfone. Porque ele passou muito tempo na cabana e ficou lesado. Essas piadas escrotas aí. Foi uma bosta sair do serviço no último dia. Todo mundo. Oh, eu só quero voltar aqui ano que vem. Legalzão, né, cara? Meu Deus, eu nunca escutei isso nesses últimos 2 minutos. E os grupos de trabalho? Eu não tenho. Eu não respondi nenhum. Eu também não. Me falaram pra entrar no grupo do trabalho. Eu, não. Não, não dá. No meu só tem putaria. O grupo de trabalho do Álvaro é um bando de traficante. Não deixe de ser alguns. Não importa onde o Álvaro tá trabalhando. Outros são pais de família, tipo o Jailson. Mas o Suede tava... Nossa, o Suede tava jogando um jogo hoje. Eu estava. Vocês também estavam, né? A gente tava por uns 40 minutos. Depois foi só você. É. O Pedro foi mais tempo também. O jogo consistia em você estar numa cabana, tudo fechado, e você tinha que sair dessa cabana. E a gente saiu dessa cabana bem antes do... Na verdade, vocês não saíram. Vocês não conseguiram abrir a porta. A gente saiu. Até que ficou vacilando lá dentro. Vocês morreram antes. Quem morreu antes? Aí todos o vocês. Jogo é tão bacana que a gente terminou. Cara, eu tava. Terminou ele e botamos fogo nele. Não, eu tava deitado no divã lá o tempo inteiro comendo uva. Eu tava cantando a música do bode. Sim, e tá o rolando nesse tava... momento aí de fundo. É, e o Outcast tava falando que queria morrer. Eu quero morrer. Vou partir pra bem longe daqui. Ó, e que fique claro, esse jogo tá escrito na caixa que ele só pode ser jogado uma vez. Por isso porque... a gente botou fogo nele. Porque senão depois você já sabe tudo, né? Ó. Além de que estraga. As cartas conforme você vai jogando, né? Você sim. Vai rabiscando, dobrando. É, aquele jogo pra você ganhar, pra empresa ganhar dinheiro, né? Porque custa caro. Exatamente. Aí as cartas do jogo você tem que rasgar, tem que riscar, tem que dobrar e o caralho é 4. Foi 60 conto isso daí. É, essa merda. E aí, em vez de entrar no jogo, pegar a atmosfera, os bobos ficaram, ai, a cabra, ai, uva. Não, o bagulho lá do 313, 54, vocês iam descobrir nunca. Tanto que tava errado. Eu só falei... Não tava errado. Eu só falei que se a gente fosse a cabra, a gente ia ter se precavido. Tava errado o bagulho lá do 9 mais... Putz, quanto que era? 5 mais 8 e 7 não, mais não, 6? Não, não, não. O que tava errado era o outro. Era o outro. Ah, você tá falando que eu participei da brincadeira também. Mesmo. Exatamente. Ele quer ser o único que fez alguma coisa no jogo. Eu fui até o final, pelo menos. Caguei. Mas aí, conjectura sobre 2017. Como foi 2017 pra vocês? Foi legal. Foi foda. Foi bacana. Foi. Simplesmente foi. Aconteceu muita coisa. É. Conta aí, Álvaro. Teve 365 dias. No primeiro dia... Não, vai tomando cu. Conta os eventos mais marcantes de 2017 na sua vida. Deixa eu ver. A gente gravou um cast sobre os 30 melhores casts, que o Luciano tava aqui. É verdade. E ele fez uma revelação que ninguém mais sabia. É verdade, ele matou o Eric. Vai, continua. Caralho. Tipo, um ano depois a gente revela. Que mais que teve de da hora esse ano? Mas nem o Eric sabe que ele morreu. Pior que é verdade. Ah, de da hora teve que o Eric morreu. Então, Eric, você morreu. Tá, tá ok. Ele voltou tá. Só num drops passado aí, sei lá. Voltou? Psicografado ali, ó. Presença sobrenatural. Voltou. E o Outcast ainda ficou, volta pra cova, mas não sei o que. Foi? Foi. E ele não entendeu porque ele achou que ele tava vivo, em coma. Que foi, cara? Acreditando também, que viu? Foi? Aconteceu muita coisa no passado. E o que mais que aconteceu? Esse daí já... Tá todo mundo já manjando, já. Tá pistolando! Eu vou casar esse ano, mentira. Ah. O Álvaro tá tirando o pó da giromba. Só quero deixar claro aqui, a Ingrid mandou um ou dois e-mails, eu não lembro. E-mails... Eu não lembro do acho tema que também. É relacionado aos drops. Foi relacionado a um e-mail que a gente recebeu. Cara. A gente vai ler, calma. É que, né, agora foi meio corrido tudo, então, mas fique tranquilo, a gente vai ler. Espera voltar ao Locomocast. Vamos recapitular os e-mails. Um dia vai. Nossa, o Outcast peidou, mano. Eu acabei de rotar, acho que você confundiu. Nossa, Outcast, velho. Nossa, Outcast. Nossa, que pariu, mano. Ele de porra, mano. Parece que um rato entrou na sua bunda e morreu lá dentro, cara. E um urubu foi atrás pra pegar ainda. Teve a trollada do Hugo, que foi fantástica. A trollada do Hugo? Aqui ele trollou a gente. Ai, caralho. Isso foi foda. Não, eu explica pensei... aí, pra quem não viu a live. É, a live foi pra bem poucos mesmo, porque era domingo à noite, não foi que a gente fez a trollada? Ah, era um dia aí de foi um dia. A gente tava... A gente se reuniu... Onde que era lá? No... Em um dos meus trabalhos. Em um dos trabalhos do Suede. É, porque o Suede tem dois empregos. Ele é o Júlio de Matão. E aí a gente começou a fazer uma live fazendo um facebullying comigo, porque o que, que eu tinha feito que a gente fez o facebullying? Porque você ficou bêbado aqui em casa e destruiu tudo que tinha aqui. De verdade, mas... Quanto do dia que você ficou bêbado? Eu só lembro que eu bebi e você aí eu... Você queria trepar com saco de cimento. Não. Você queria, eu sei que eu consegui rasgar ele, eu acho que... Ia desidratar tudo o pinto e rachar ele inteiro, né? Exatamente. Acho que eu descobri porque ele tá assim. Não, agora o pinto tá duro eternamente. Tá com cimento? Faz sentido. Faz mais sentido agora. Mas o que mais? Você falou do meu pinto e do pinto do Pedro? Sim. Por que você falou do meu pinto? Porque vocês são japoneses. Nossa. Daí ele falou, não, porque eles são japoneses, mas eles pegam mulher pra caralho. Ele também. Tem a pinto pequeno. Ele também mandou nudes pro Pedro. Eles pegam mulher pra caralho. Não, mas explique não foi... essa merda. Eu tô noivo, tá ligado? Eu mandei o nudes pro Pedro, não foi quando eu tava bêbado. Não, ele mas... tava sóbrio, filho da puta. Foi ano passado. A gente... Não, até que esse dia foi um dia que a gente gravou um cast e alguém vacilou muito. Porque a gente perdeu o cast inteiro. Foi em um drops e um cast que a gente tava gravando aqui. É verdade. Foi no mesmo dia? Foi. Até que a gente parou tudo e você tava tentando resolver os seus bang lá e aí não deu certo. Aí eu recebi essa foto que eu tive que dar zoom pra entender mais ou menos o que era, porque não dava pra ver muita coisa, sabe? Uhum. Que era muito pequenininho. O Léo colocou de papel de parede no celular dele. Papel de parede? Ele tem um pôster lá. Por isso que o celular do Léo tem umas marcas de lambida. É. Nossa. Exatamente. Mas aí, a trollagem. Aí a gente começou a conversar com os malucos do meu Messenger, e aí o Hugo tava lá e começamos a trollar ele, falando que eu tinha... Um dia antes foi aniversário do Hugo, até que o Rafa tinha colado lá também. Verdade. E aí... Quem que é o Hugo? Hugo é um amigo meu da faculdade. Caguei. E aí... O cara parece que tem, sei lá, 45 anos. É. Até aparece de 45 anos e ainda tá na faculdade. 20. Tipo Luciano. É. Tipo Luciano. E aí, Lucianos. Era aniversário dele. E aí eu tinha ido embora com o Rafa. E aí eu tinha mandado mensagem pra ele que eu tinha ido pra uma outra festa depois do aniversário dele. E que eu tava muito louco, falando que eu tinha experimentado LSD. Eu falei, tinha acordado num lugar estranho. É, acordei num lugar estranho, todo cagado. E aí eu falei que minha mãe escorregou na minha bosta. E eu... Não, primeiro você tinha acordado na sua casa. Eu acordei na minha todo casa, cagado. Todo cagado. Sua mãe escorregou na sua bosta. Sim. Aí depois você resolveu dar um rolê à tarde, sei lá, bateu a brisa de novo e você se perdeu. É, eu me perdi e aí do nada eu comecei a tirar foto do Suede de costas num corredor tudo apagado e só uma luz no fundo. E aí o Suede com uma faca na mão e o negócio foi ficando cada vez pior. Do nada ele mandou um áudio pra mim. Alvarinho, o que foi que ele tinha? Acho que a gente foi meio que exagerando no bagulho, na zoeira. Ele falou que tava te chamando a polícia já ia estar na sua casa. Sim, ele falou, mano, ele mandou um áudio, você é louco, Alvarinho, de fazer isso? Eu já tô chamando a polícia, tô na porta da sua casa. Depois que a gente revelou, né? É, depois que a gente revelou. Nossa, eu liguei pra ele, mano, eu tô aqui na sua casa, tô aqui com a polícia, minha mãe tava desesperada aqui, a sua mãe não sabe o que faz. Meu Deus do céu. Aí se fudeu. Cara. Aí a gente deletou a live, né, porque falso sequestro é crime. No mesmo momento, o Rafa já deletou tudo. E aí o Hugo começou a falar, não, mano, zoeira, relaxa, não sei o que. Eu, nossa, não acredito. Cara, os moleques começaram a gritar do outro lado do telefone, mas eles berravam. Eu fiquei, nossa. Porque o irmão do Hugo tava vendo a live. É, a gente tava... O irmão do Hugo entrou e viu a live. E o Hugo tava no telefone, né, mexendo, digitando lá. E, nossa, mano, que filho da mãe. E ele falou, o pessoal do Locomotiva quis trollar, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Pois é. Foi foda, cara. Mas você falou do nosso pau. Falei do pau de vocês. Nesse dia... Por que você falou do meu pau? Teve cast internacional, não teve? Não saiu. Teve, que ainda não saiu. Então, conhecendo desconhecidos. Conhecendo desconhecidos, vai ter um cast internacional aí logo mais. Já é um spoiler maneiro. Esse aí tá gravado faz uns 6 meses já. Depois que a gente entrou na correria do Natal. Não é 6 meses, não? É, junto com o Rick e Morty que vai ser regravado, né? É, mais ou menos. Não sei. Depois entrou Drops, aí ficou mais... Logo, logo tá aí pra vocês. É, tem Rick e Morty também aí, ó. Galera. Não tem mais tão cedo. Vocês perderam, vai apagar essa merda, vocês nunca vão ouvir. Mentira, a gente vai regravar o Rick and Morty. É, o original vocês nunca vão ouvir. A gente podia pegar esse aqui, a parte que a gente gravou. Não, tá passadaço. Cara, já vai começar a quarta temporada, a gente já tem uma teoria nova, né? A gente podia gravar um drop só na terceira. Continue. O cast foi sobre a primeira e segunda temporada, só já vai sair a quarta e ele quer que solta. Teve um cast sobre Game of Thrones também, que a gente não lançou. É verdade. E nem vai lançar. Não vai lançar também. Não. Achei que ficou meio bosta. É. Que mais de fora que aconteceu esse ano? A gente gravou um drop sobre mudanças de vida. Na mesma semana eu comecei a trabalhar e fui visitar minha namorada em São Paulo. Eu fiquei, caralho, mano. Nesse a gente momento. Tem que gravar mais drops sobre mudanças de vida, tá ligado? Aí você vai ser ficar desempregado e começar a namorar um traveco. Nossa, nem fudendo. Ia ser legal. O que? Você quer namorar um traveco? É, agora eu assimilei o traveco, o Outcast, Nivo, quer namorar comigo. Eu tô com medo agora de você, Outcast. Passa o bombom aí. Eu também quero. Vai, gente, me ajuda aí a lembrar de mais coisa da hora que teve no passado. Não, é só você que vai falar hoje. Porra, só eu nem vi. Não, primeiro é você que tá falando agora. O que mais que teve de foda no passado? Você falou do nosso pau. Eu falei do mal de vocês. Eu falei que uma pessoa ia morrer. Você ficou bêbado? Você ficou falando que o tio... Nossa, mano. O que você falou do meu pau? Vai, fala aí. Não, calma, deixa eu só falar um negócio. O tio avô, sei lá que porra que é. É tio só. É. O Suede não foi. Não, é tio avô, verdade. O Suede já tá com 90 anos, vai tomar no tio avô. Gente, só de lembrar, o Suede já não tá nem querendo olhar na minha cara ali, ó. Então, mentira. Vai vendo. Já superei. Deixa eu falar, porque corta esse microfone. Vocês sabem disso, seu puto. Vai lá. A gente grava num lugar e, tipo, o tio do Suede dorme num lugar que, tipo, a porta dá direto pra cá. E aí o Álvaro bêbado começou, não, porque seu tio vai morrer. Não. Porque ele já tem 90 anos. O Suede fala baixo, o Álvaro falou, eu vou falar baixinho. E começava a rir pra caralho. Seu tio vai morrer. Aí eu apontava a mão pro rapo e falava, qual que é o seu nome mesmo? Não foi? Não teve um momento que eu esqueci o seu nome, mano. Eu só sei que no vídeo eu caí no chão e aí depois disso eles me levaram pra casa. Mas... Demorou um tanto. Não, antes, pelo que eu sei, acho que vocês filmaram eu na chuva, só que o vídeo ficou muito comprido. Você ficou uns 10 minutos, né? Tipo o maluco do Blade Runner. Uhum. O bacana é que quando tem bebedeira, vocês não chamam. Mas foi sempre em cima da hora. Em cima da hora, cara. Quando você caiu no chão, você falou, não, me deixa aqui que eu vou ficar aqui um pouco. Eu falei, tá bom. Deu 2 segundos, você não vai me levar levantar? Você não é meu amigo? Me ajuda a levantar. É, eu não lembro de ter feito nada disso. Traz alguma coisa pra eu comer. No outro dia, eu acordei passando mal, 7 horas da manhã, querendo vomitar, com a minha cueca na metade do meu corpo e o resto da roupa largada pela casa. Meu Deus, o Suede me levou pra casa e alguma coisa aconteceu ali. E ele não me contou ele até agora. Ele enfiou a tapioca que você cuspiu no seu cu. Porque você falou, Suede, traz alguma coisa pra eu comer. Ele trouxe uma tapioca, você mordia, cuspia, mordia, cuspia. Nossa, mano, desculpa. Pô, mas... sério, desculpa mesmo, cara. Eu não consigo mais sentir cheiro de corote de sabor. Aquele cheiro de álcool colorido e doce me embrulha o estômago, cara. Pô, vamos pegar um corote lá. Nem fudendo, não faz isso. Justo. Eu tô com uma metade de uma cerveja aqui já faz uma hora, mano. O bagulho já tá quente já. Como é que eu vou tomar um corote? Mas... E o que que você ficou falando do nosso pinto aí? Não, eu falei que, os caras têm uma lábia do caramba e não sei o quê. Pega um monte de mulher, mas eu tava bêbado. Eu sei que isso não acontece. Ô, louco! Caralho! E daí ele falou, não é possível que eles tenham pinto pequeno. Quer ver? É. Não, cara, eu não preciso ver. Vou te mandar depois. Não, acho que você já viu o meu. No dia, você pediu pra ver meu pau. Ô, louco! Caralho! Vocês fizeram gangbang no Auro. Eu tô só depois agora. Que levamos pra ele pra casa. Não, cada vez fico com mais medo de lembrar de como eu acordei em casa. Bunda grudando. O que mais? O que mais que a gente fez esse ano? Não, a gente não, você. O que eu fiz? É. Eu comecei. Começou a academia, parou a academia, começou a academia, parou a academia. Eu comecei o Muay Thai com o Together, aí ele foi pra Tailândia, eu continuei o Muay Thai, ele voltou, eu engordei. E agora eu estou 10 quilos mais gordo do que o começo do ano. Isso que era pra mim estar 10 quilos mais magro. E ele deve estar uns 20 quilos mais magro. Comendo tailandesa pra caralho. E ele de boa. Então, rola uma suspeita por parte de um amigo em comum, uhum, que a menina, entre aspas, que o Together tá... Tá grávida. Não, tem pepi. Mas, né, isso aí não é a gente que tá falando. Ó, procurem o Together no Facebook e questionem. Caralho, faz sentido pra cacete. Verdade, vocês vão procurar por Alan Feltz Campos. Procurem por Alan Feltz Campos no Facebook e só manda assim, mano, sua mina tem pipi? Só manda isso. Por favor, façam, tirem print e mandem por e-mail. Escrevam isso no Google Tradutor e mandem em tailandês. Cara, mas você ir pra Tailândia e não pegar um ladyboy é a mesma coisa que você ir pra Vegas e não entrar num cassino. Você ir pra qualquer lugar dos Estados Unidos e não praticar um tiroteio em massa numa escola. Exato. Ou você ir pro Brasil e não ficar cheirando cocaína e trocando ideia com macaco. É, eu ia falar do macaco. Caralho, gente. O que mais que a gente fez esse ano? A gente não, você. Mas eu fiz de legal esse ano. Deixa eu lembrar. Mandei nude pro Pedro. Isso não foi legal. Não. Foi legal sim, cara. Foi engraçado. Eu não conseguia parar de ir. Fui mandando 300 mil mensagens pra você. E você, não, mano. Eu não acredito que eu vou ter que abrir isso mesmo. Aí você vai ter que vir aqui, seu puto, pra apagar essa mensagem do meu celular. Engraçado. Teve o susto do Outcast que ele quase... Ele chorou na nossa frente. Eu quase desmaiei, velho. E foi no mesmo dia que eu mandei o bagulho pro Pedro. Não, é que você não viu. Você não viu. Eu acho que o Léo vai pôr num dos logs que vai sair. Que, tipo, a mina que o Outcast gosta... Desculpa tocar nisso, Outcast. De boa. Fala de boa no microfone. De boa. Toca nisso, Outcast. A mina que o Outcast gosta, ela foi pro Japão. Assim, de um dia pro outro, ela chegou e falou, eu vou pro Japão, tchau. Caralho, você é o irmão do Jorel? É tipo isso. Foi igualzinho. É tipo isso. Aí, a gente tava gravando uns vlogs. E era a vez do Outcast gravar o vlog dele. E o Suede, a primeira pergunta que faz pro Out é, mano, você gosta do Japão? Ele ficou mal, cara. Ele começou a chorar, tá ligado? É sério? É, mano. Foi uma bosta. Porra, Suede. O Suede merece tudo que a gente faz contra ele, né? O Suede não consegue nem rir. Ele tá segurando o riso. Você sabe que foi brecha isso daí. Mas então, eu não esperava essa reação. Esperava... Não, porque assim... Não sei. Alguma reação mais bem-humorada. Não sei, desculpa. Você fez o moleque chorar, cara. Ah, lógico. Mulher da minha vida tá no Japão. Tipo, eu nunca vou pra lá, porque eu sou um pobre fudido. E... Desculpa, Alt. É verdade. Enfim, Alt, e aí, nossa, seu ano, feliz. 2017? Seu ano. Meu ano está bem, cara. Tá limpo. Mas então, meu ano foi meio bosta, sei lá. Caralho, gente, ele tá chorando. Sério, calma aí. Não, pera aí, teve uma parte boa. Sim. Pera aí, você teve uma banda, você começou uma banda. Eu comecei uma banda. Acabou a banda? Como é que ela chama? Tokyo Hotel? Porra, Pedro. Porra, velho. Não, velho. A banda chama Gato Preto. É uma bosta. Nossa, caralho, continua. Tá muito bom isso. Caralho, a história do Scott Pilgrim, mano. O vocalista era sensacional. Nossa, o vocalista, filho do Goku, é, porra, o melhor vocalista do universo, velho. Não, o vocalista, ele tem um daqueles apelidos, tipo do Suede, que a pessoa se dá o apelido, sabe? Exato. Tipo Narutex? E ele ficava se chamando... Isso. E ele fica... Narutex Túlio. É. Que agora, né, o Concho não trabalha mais lá. Mas tem amizade. Não, ah, mas então, é esse Narutex da Lan House? É. Não? Caralho. Existe outro, por acaso? Ah, porra, cara. Se existe, mano. O mundo tá mais errado que se a gente existe, pensa. Existe, ele foi pro Japão. Porra, velho. Então vou embora. Tá brincando, caralho. Não, mas esse Gohan... O dia que eu fui no ensaio, eu já falei isso no Drops, ele falando, não, porque eu tenho plena noção de todo tempo. E eu, caralho, mano. Cara, vive em que ano? O cara cantava lá, fora mano. Do tempo pra cacete, mano. Não, teve uma banda que eu tive que o cara, a gente ia cantar aquela Vértigo do YouTube, o cara não sabia fazer o 1, 2, 3, 14. Porra, velho. Não, pra você ter uma noção, a gente ia tocar Mamonas Assassinas, ele não cantava Mamonas Assassinas no tempo, velho. Era uma bosta. Tipo, ele não conseguia. Eu consegui... nela. Legião Urbana ele não tava cantando era... no tempo. Não, Mamonas é pior, porque Mamonas já é marcado. Tá, na, na, na. E você entra nas brechas dos instrumentos. É. E nem os caras conseguiam. Mas enfim, continua. Isso foi legal, a gente conseguiu um lugar pra ensaiar, só que não vai poder ensaiar lá mais, porque eles não deixaram. Mas tudo bem. O que mais aconteceu de legal? Eu fiquei fixo no Locomotiva. Legal? É. Ok. Nossa, então, caralho, mano, é da hora. Continua. Aí eu conheci uma mina da hora pra caralho. Aí a gente tava... Peraí. Sobe transou? A música triste do Hulk aí, velho. Você transou? Não, eu não tive oportunidade. Ah, cara. Aí... A não ser que seu pau alcance o Japão. Começa a fazer um buraco no chão com ele, quem sabe você chega lá. É? Aquela flexão de pau do Tenacious D. Aí, beleza. Pô, cara, aí acho ela que você falou consegue, que tava juntando dinheiro pra ir pro Japão. Aí ela pegou e foi. Quando ela terminou o ano letivo da escola, eu fiquei, nossa, legal. Mas ela não volta de lá? Ela foi definitivamente? Ela foi pra morar. Ela juntou quanto dinheiro? Ela juntou dinheiro desde que nasceu? Cara, ela ficou lá? Um é porque ano ela é de lá, na real, também. É, os avós dela moram lá. Como então... que ela veio parar aqui em Matão, parça? Ela veio quando era criança com a mãe dela. Mas ela é de lá? Exato. E veio pra Matão. E agora ela voltou pra lá? Na verdade, ela veio pra São Paulo com a mãe dela, ficou uns anos lá, e depois a mãe dela conheceu um cara que é caminhoneiro que morava em Matão. Aí ela veio com... entendeu. Aí ela falou que queria voltar pra lá, conhecer a terra dela, estudar mais as coisas do Japão. O Outcast, ela foi, ela foi de caminhão? É verdade, foi da hora. Ela pegou carona com um padrasto? Não. Ela foi de caminhão até o Japão. Foi de caminhão. Foi. Aí... É porque quando chegava no mar, o caminhão virava caminhão pipa, saía voando. Nossa. O padrasto dela ficou... Exatamente. Ela foi indo pro Japão, assim. Não, isso aí, ela juntou bastante dinheiro, então ele virou caminhão cegonha. É verdade. Nossa. Até botou ovo no caminho pra alimentar eles. Aí ela passou um ano inteiro trabalhando sem gastar um centavo, pegou o dinheiro dela e foi pro Japão. Eu fiquei, nossa, legal. Ela só te usou. Ela usou. Muito triste isso, ela usou o seu coração, cara. Ela usou. Porque você roubou meu coração. Roubou meu coração. Quem é lembra da análise de música, hein? Eu ouço ele quase todo dia, muito bom, velho. E é isso aí, velho. Não, conta não, mais continua. Seu ano. Velho, só que não teve. Mano, conta coisas boas. Balinhas de sabores. Porra, verdade. É que as pessoas vão ver ano que vem só. É. Ano que vem não, esse ano. É, agora que tá sentido. Completando um ano de gravação, só vai ver. O que mais? Teve... Não, mas já tava combinado que sairia. Teve a vez que o povo descobriu que eu sou cagão pra caralho nos drops de Halloween. Viu, essa parte do Outcast é só de tragédia, né? Caralho. Minha vida é uma bosta. Mas não aconteceu. Quem é uma coisa foi pro Japão. Suede falou. Você terminou o colegial? Eu terminei já fazem dois anos. Eu pensei que estava terminando esse ano. Não, cara. Quantos anos você acha que ele tem? Pela cara, uns 30. Então, é difícil. Rodou de pneu murcho pra caralho. 119? Exato. Aí, viu, gente? Eu tô certeza. Acabei de ver no Facebook. Você não repetiu nenhum ano? Não. louco. Ele tinha cara de repetente, por isso que eu falei. Eu tô brincando. Valeu. É que meu irmão terminou esse ano e você parece com ele, entendeu? Ah, tá. Nossa, eu tô ligado. Que mais? Vai, você conheceu meu irmão esse ano, mano. Verdade. E é uma coisa boa. Foi da hora, ele não abriu a boca, eu acho. Mas ele não dançou bom. Michael Jackson. É verdade. Isso foi triste. Você já viu ele dançando? Eu não. É um mito, cara. Que eu mandei no grupo foi isso. Ah, acho que você devia estar sem celular. Foda. É, você ficou sem celular esse ano também. É, fiquei sem celular e arranjou o celular todo fodido. Fala alguma coisa boa do seu ano, cara. Fala. Fazer um conhecendo e desconhecendo esse podcast, mas já tá sendo esse. Fala alguma coisa boa do seu ano, cara. Eu não sei o que aconteceu de bom. Você aprendeu a tocar alguma música nova, fez alguma música sua? É, isso sim, cara. A gente fez uma música pra tocar no festival de banda, só que não teve festival. Caralho. Mano, eu tenho convênio agora, eu vou pagar um psicólogo pra você, velho. Não, pode ser muito autoajuda esse programa. Sim. Porque as pessoas veem que tem alguém muito maior. As pessoas veem que 2017, tipo, você pode desejar um 2018, mas sua vida pode ser o 2017 do Outcast. Exatamente. Caralho. Porque o 2017 do Outcast é a vida deles. Entende, né? Isso que é foda. Ó, Outcast, eu acho que você deveria começar o ano tomando um chute bem forte no saco. Porra, porque a partir daí não tem como ser pior. Exatamente. A partir daí é só subir acima. Não é só ladeira abaixo, na verdade. É ladeira acima. Mas do jeito, cara, que ele se fode, é só ladeira acima. Não sei, não aconteceu muita coisa esse ano, velho. Ah, mano, é que a gente não tá lembrando agora o que aconteceu. Você que conheceu mais? O McDonald's. Verdade. Oh, verdade. Nos 45 do segundo tempo. Mano, quando o Outcast assim? Falou pra mim, mano, eu nunca fui num shopping. Sério? E nunca comi McDonald's. Então, shopping a gente tá armando agora no fim de janeiro. É, depois do dia 20. Porra, a gente vai pegar. Acho que até vai ser no fim de semana que o Renato vem. Então a gente vai junto pra Ribeirão. Aí o McDonald's, eu tinha que buscar o Léo. Até pra gente gravar os vlogs na semana passada. Semana passada. E daí, porra, bateu uma fome, eu falei, vamos no McDonald's, vai. Fui lá no caixa, saquei um dinheiro, joguei assim no Outcast, como se ele fosse uma puta, sabe? Toma essa porra aí, pede o que você quiser naquela merda. É que foi assim, né? Caralho, o Outcast deve ter... Você comprou o McDonald's Feliz? Não, eu peguei um outro, eu esqueci. Ele pegou o 4 Formaggio. Tá certo. Porra, eu tô querendo experimentar essa merda. Tá certo. É bom, cara. É bom, cara. Ele pegou o bagulho mais topzera da porra do McDonald's. Não, mano, se ele vai. Porque, tipo assim, eu falei pra ele que é uma frustração, né? É gostoso, mas, tipo. Sim, eu sei. Não mata com fome. Aí, se ele pegasse um Big Mac ou qualquer coisa menor assim, velho, ele ia estar muito chateado. Pra mim, ultimamente, um Big Maczinho com batata e coca já tá me enchendo pra caralho. Mas o Outcast tem um alien dentro do estômago dele. A gente descobriu que o Outcast, ele é uma lombriga. Caralho. Ele é tipo aquele bicho do Homem de Preto que toma café pra caralho. Nossa, com barbiche e cabelo. Exatamente. Meu Deus do céu. Só que ao invés de café, é pão com mortadela. Oito. Ele um dia. Com certeza nesse dia. Oito. Você almoçou naquele dia? Nossa. Ele almoçou. Oito à tarde ele comeu oito pães com mortadela. E Coca-Cola. À tarde, três à noite. Três, assim, tipo umas 5 horas da tarde. É, mas foi uma diferença de uma hora e meia. Mano, do uma pra você oito não pães. Ter almoçado hoje em casa, você falou que você tinha comido na sua avó. Acho que você almoçou a sua avó, né? Porque, caralho. Mano. Isso é de indo não pra sua casa, falando. Eu até cheguei a comentar com ele, porra, mano, não sei se eu vou almoçar porque eu comi pra caralho. Aí o Suede falou, não, mas tem, não sei, tem. Aí eu olhei e falei, mano, eu comi pra caralho, imagino o tanto que eu comi. Meu Deus. Não, mas vai ver, foi 8 pães com refrigerante e sorvete. Sim, dois potão. Naqueles campeonatos de comida, mano. E à noite ele jantou. Eu cheguei em casa pra jantar. Isso não foi janta e pra pô, ele não, nossa. Não, pra ele foi um lanchinho. Mano, pesei 150 fucking quilos, eu não conseguia comer nem 8 pães, não. Eu comprei uns 4, vai. Mas mano, deixa eu falar, não. Eu acho que eu e o Suede, cada um comeu uns 5, 4, não é? Eu comi 3. Eu comi uns 5. E aí, mano, não, eu comi menos que o Outcast. Eu comi uns 4, uns 3, caralho. Por aí. Isso porque dá, o Rafael dá 20 Outcast, isso. Não por, e por ele causa do Outcast foi. Ser minúsculo. Só foi. É. Cacete. É que segurou na mão de Deus e foi. Quando eu tô em casa, eu afogo minhas mágoas na comida. Dá pra perceber, viu? Ele come pra descobrir se no céu tem pão também, tá ligado? Não, ele come pra precaver, né? Porque se no céu não tiver pão, ele já comeu pra caralho aqui. É verdade. É. Nossa, quem peidou, velho? Cara. Outcast. Não fui eu, velho. Toma no cu. Dá essa água aí. Toma essa água aí. Tem um negócio aqui dentro da garrafa. Não, acabou já minha vez? Não, mano, você não falou nada de bom do mas seu ano, eu falei, cara. Eu fiquei fixo no locomotiva. Isso é bom pra quem? Pra mim. Ah, tá. Eu tô feliz. Tô falando algo verdadeiramente bom. Porra, velho. Seu coração falou, nossa, foi bom ter conhecido aquela mina, pelo menos que ela foi pro Japão. Sabe? Algo verdadeiramente bom, cara. Nossa, mano. Foi legal um estranho vir conversar comigo na rua. Pena que ele era um assaltante estuprador, né? Aconteceu isso. E ele não me assaltou. Caralho. Porra, tá meio triste. Na verdade, eu paguei ele depois. Eita. Porque você é contra o comunismo. Eu não sei o que mais aconteceu, velho. Ah, isso ainda aconteceu bastante coisa legal. Teve o atentado de Las Vegas. Não, tá, vai, vamos lá. Outcast. Não. Você esteve do começo ao fim da produção do podcast especial de Natal. Nossa, verdade. Até o fim mesmo, cara. Até o fim, velho. Foi lindo. Literalmente. Aquela da puta. Tudo bem que ele ficou sentado ali, tipo, o que eu vou fazer? Até o fim. É. Mas ele ficou lá com a gente o tempo inteiro, cara. Meu, tá cheio. E o Suede? Eu, peraí, detalhe. O Suede ficou puto com o Alvin, hein? Eu fiquei. Vamos jogar os panos na mesa. Vai, puxa pro você agora. Eu fiquei puto pra caralho. Ó, te pega mais duas, por quê? Gente, por favor. Você ficou puto comigo. Agora, ó, o Suede ficou puto com. Eu fiquei virei puto momentaneamente. Nessa bosta. Quero que todo mundo morra. Eu fiquei. Então o estagiário competente, né? Eu fiquei puto momentaneamente. Mas o Suede arrastou. Não, eu fiquei muito puto. Eu até conversei com o Suede e pensei, caralho, mas pra que tudo isso, sabe? O que? Você não tá ligado, né? Não. Você realmente não tá ligado, né? Eu não tô ligado. Vamos conversar, Álvaro. Lembra aquele dia que a gente foi gravar lá no Adão? Que o Suede colocou uma frase extremamente duvidosa. Mas não foi por causa dessa frase. Saco. Não, foi isso que você falou pra mim. Não, essa foi a que gerou. É que assim, ó. Eu tava puto porque eu tava montando as frases, certo? Eu tava jogando lá tudo bonitinho na sequência que tinha que ser. E eu tava coordenando aquela bagaça porque, assim, tipo, o momento certo tinha que ter uma expressão certa. E na maioria das vezes você tava com ar de risada por causa da zoeira e sua frase ficava desconexa. Mas tá ótimo. O problema, Suede, é aquele que eu te falei. Não teve preparo nenhum e ele pega o papel e lê. É, não, pega sim, o saco a gente vermelho ensaiou, daquele mano. Velho. Não, dá. Essa frase, desconsidera essa frase. Desconsidera o saco vermelho. Não, eu vou falar como quando. Como a gente vai desconsiderar a frase que fez com que todas as outras tivessem o mesmo conotação? Eu vou falar porque eu fiquei puto. Por quê? Porque, tipo, ano retrasado, todo mundo tava junto. Bonito, cremoso. Né? Foi uma família. Ah, teve isso também. E daí o senhor, filha da puta, manda uma mensagem e fala: ah, é, vocês vão se fuder, ficar editando essa porra no Natal. E aí, eu falei: ó, que lazarento, mano. Foi na hora que eu tirei você do grupo, por uns 10 minutos e voltei depois. Tipo, se fode aí, seus trouxas. Eu mandei zoando, não precisa. Mas o Suede arrastou. Você ficou putaço, eu falei, cara. Você não percebeu? Eu não, mano. Eu não. Zoando no grupo, você? Ó. Tiraram do grupo. Ele falou até que gostou de comer as coxas da galinha da sua mãe. Nossa, hein? Você não viu isso? Foi pesado, não. Mano. Foi quando você tava falando do peru. O que, que você foi na minha casa ontem e hoje, então? Porque eu adoro a comida da sua mãe, cara. Ah, entendi. Não, mas já eu sou passou, seu amiguinho, já passou. Já passou. Agora é ele que tá com raiva de mim. Já passou, nossa, passou muito. Não, eu realmente fiquei meio puto temporariamente aí, mas depois... Ah, velho, deu tudo certo. Depois voltou o podcast de Natal, também. Eu falei, sim. Caguei. Deu tudo certo, foda-se. Já... Passou. E foi um bom podcast de Natal. Foi um ótimo. Foi, eu não ouvi, né? Suede. Oi. Fala aí sobre seu 2017. O meu 2017 foi bem interessante, porque por meados quantas de... Quantas cocotas? Hã? Caralho, foi ao muitas, tempo... hein? O quê? O quê? E eu não abro seu negócio... Como aí? Las chicas? Eu não compreendo, perdão. Las chicas... Eu não estou aí. Las chicas? Sou meniticas? Ela pegou até nego internacional aí, mano. At the same time? Você pegou até o... Como é que é o nome do cara lá? Eu não sei. O Malaquias? Eu não sei. Bom, eu estava falando sobre interessante no sentido monetário. Porque eu estava... Na verdade, eu vou sair agora em janeiro. Porque eu estava numa crise fodida de grana. É, porque eu levei o Suede pra agência e ele foi mandado embora. O Suede tipo... É, foi isso. O Suede tipo Brasil. O bacana é que todo mundo que estava desempregado conseguiu emprego esse ano, né? Menos Outcast. Ano passado. Eu consegui, graças perdeu a mulher dinheiro. E não consegui. Valeu, Pedro! É nóis. Se não fosse o Pedro, eu tava desempregado. É claro. Eu salvo sua vida, filha da puta. Isso não me dá um pouquinho de consideração. Você podia arranjar um trampo podcast. Ah, velho. Não, velho, não. Ele tem que se foder. A gente precisa de continuar da sofrência dele até o ano que vem, tá ligado? Pera aí, só parar aqui rapidão. Então, agora eu tenho um trabalho La Cabana de las Chicas. Eu tenho um trabalho. Por isso que ele não queria sair da cabana, né? É. Irmã do... Ele tá... Mano, pá, censura essa porra, por favor. Vai estar sua irmã do... Para com essa porra, por favor. Presta atenção que eu falei algumas vezes. Eu não vou nem falar qual foi a pergunta que a gente fez pro Suede ontem, vindo pra cá, né? No carro. Vindo pra cá. Eu não lembro, mas tudo bem. Pra cá? É, ontem? A gente veio pra cá ontem buscar um jogo. Ah. E aí eu perguntei, e aí, Suede, o já viu você fazendo... Corte essa fala, por favor, porque tem menções a sons específicos. Pelo contrário, vai ficar a mesma coisa. Não é inverter, é censurar. Não, ele só abraçou o lado árabe dele e começou a falar. Bom, como eu estava falando, agora eu tenho um trabalho. Eu tenho dois trabalhos, um é informal, o outro 25 é mulheres na carteira, e o outro é particular. Você achou no catra aí? E particular? Eu eu dou aula particular também. Você deu aula pra irmã do... ele deu, hein? Ele deu. Agora. O cara até puxou o olho e falou assim... Aí, continua. Ajoelhou, tem que rezar, né, Suede? Então, e que mais? Não faz isso, Pedro. Vai, fala, caralho. Põe meu cigarro aqui. Eu só tenho esse. Eu vou receber há muito tempo agora. Só dia quinto dia. É, quem vê, pensa que você não vai fumar nesses dias, né? Eu vou. Vai, fala. Pedro tá destruindo meu cigarro. Isso é bom pra você. Não, não é. Você tem que parar com essa vida. Você tem uma filha pra cuidar. Não, mas imagina se ela fica órfã porque você morreu de câncer nessa porra desse seu pulmão. Oh, pera aí. Vai ser uma caixinha queimada que vai fazer o parado. Dá o cigarro, Pedro. Ai, Suede. Então. Continua. Aí eu peguei uma coisa que eu tinha começado ano passado. Realmente, eu lembro de eu mostrando pro Álvaro a primeira musiquinha que eu tinha feito. Você mostrou pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Tava sentado lá em casa. Tava sentado lá em casa. A primeira que eu tinha feito, eu fui terminar agora, final desse ano. Na verdade, falta uma música ainda, mas projetinho de 10 músicas de trip hop que eu tô fazendo. No final do ano você termina já. Só falta uma. E isso foi legal. E o que mais que tá sendo legal? Eu comecei um projeto também de violão, voz e cello. Mas o que deu certo nesse ano, eu queria saber. Olha, o que deu certo? O que você concluiu? Ah, ele tá senão falando, você vai não. Ficar igual o... Ele tá profetizando a sua saída do Locomocash, hein? Não, começando e terminando. Senão você vai ficar igual o Altman. Não, porque eu comecei tal coisa, não deu certo e tal. Não, mas essas coisas estão dando certo. Olha o sapo! Nossa, que verdade, o tamanho daquela porra, mano. Sapo, nem tão grande assim. Ele tá assistindo a gravação. O Suede, ele tá plantando pra colher mais pra frente os projetos. Exato, exato. Ele tá plantando todas as minas pra colher vários bebês. Não, cara. Não é assim que funciona. Então vai, fala sobre seus projetos, fala sobre tudo. E é isso. Fala sobre a porra do seu ano 2017. Certo. Você vai ficar igual ou acho que é esse agora? Meu ano de 2017 foi com vários projetos. Foi com o pessoal do Locomotiva. Foi trabalhando num excelentíssimo Natal que vocês receberam aí. Começamos vlogs, começar trabalhos em vídeo, já está tudo esquematizado. Foi esquematizado em 2017 e será botado em prática agora em 2018. Realizações, cara, realizações. Realizações? IPTV. Um emprego que eu queria tanto agora, carteira registrada, tô mais tranquilo. Isso daí foi a primeira coisa que você falou. Cara, tô trabalhando em mim, é isso que eu decidi em 2017, a grande realização. Puta, tem trampo, hein, cara? Fiz a grande trabalhar em mim. Caralho, tem trabalho pra caralho. Ah, não vou. Não, fala, pode falar. Termina. Você terminou com a... eu terminei. Melhor decisão da tua vida. Renato, muito obrigado por ter vindo pra cá. Primeira obrigado, vez que o Renato Renatex veio. Fez ele terminar com a... Chegou tacando moral no Suede, velho. Deixou o cara sem palavras. Logo ele que é o mais chato. Eu conheci o Renato, mano. Você conheceu o Renato? Ano passado. Verdade, algo muito bom foi conhecer o Renatex. Sim. Renato, pra quem tá chegando agora, ou chegou por causa do Natal, né? É um grande ouvinte que se tornou um grande amigo. E se tudo der certo nos planos dele, ele vai se tornar fixo do Locomotiva também. O dia que ele veio aqui a primeira vez, eu terminei com a minha ex. E isso ajudou bastante na vida pessoal. É, ele só vai se tornar fixo, porque ele vai casar com o Suede. É porque o Suede, ele é o cara que mais tem fé no universo. É isso, ele mesmo. É o ateu que não. Mais tem fé, cara. Eu tenho fé na humanidade. Ele é não, tipo um personagem não. Muito foda de RPG, tá ligado? É. Mas ele cria um bárbaro filósofo, o Suede é um ateu que tem fé. É praticamente isso. É tipo exatamente. Isso. Tipo, ele sabe que não vai dar certo, mas ele tenta, cara. É bonito. É, ainda bem, ele tem... Ele é brasileiro. Como é que é? É, não desiste nunca. Nossa, Ed, lembra que uma pensão só já tá bom, né? Tá ótimo, cara. Não precisamos de mais. É, tô encarando essa merda aí. Com certeza. Continuando aqui. Acho que eu queria entender por que, que a gente fala pro cara, não, velho, vai lá na farmácia, compra uma porra de um teste. Ele vai lá e faz chazinho, faz um monte de coisa, receita de vó. Porque... É porque ateu é assim, tem muita crença. É, mano, nunca vi, cara. Ele frita o bife pra ver o sexo do bebê. Hã? É, são umas coisas assim, cara. Não, cara, mas é isso aí. É isso aí? Acabou? Pô, não tem mais tanta coisa pra eu falar. É que o ano foi porque... tão corrido. É, foi... Esse ano foi extremamente corrido, sim, gente. Muito corrido. Gente. Nossa. Que eu nem vi. É. Mas, assim, coisas que eu comecei, que eu pretendo terminar, são livros. Só isso. E cast. Nada que você terminou, né? Muito obrigado. Você não terminou nada esse ano. Nada. Que bom. E... Passou a bola. Pedro. Caneca, beijo. Não, teve fala algumas caneca, coisas. Teve quando eu fiz a caneca do Star Wars pra Ingrid. É, do Star Wars pra... Ô, tá lá de enfeite, tá bonitinho. Peraí, mas você fez? Não, eu fiz. É. Né? Ah, tá. O Pedro fez. Pensei que o Álvaro chegou lá em casa e falou, não, eu tenho que fazer essa caneca. A caneca, ela tem um Yodazinho dentro de pelo ser mão bonitinho. É, isso eu não fiz, não. É, então, isso daí eu comprei pra enfeitar a caneca e ficou da hora. Então tá. Ela pode pôr café com o Yoda dentro? Não, acho que o Yoda não tá mais lá dentro. Calma aí, acho que eu tenho a foto aqui. Acho que colocou outras coisas dentro, mas... Mostra pros ouvintes a foto. É, vou mostrar pra vocês, ouvintes. Caralho. Você não tem vergonha na cara, Suede? Ele faz um negócio mais nojento ainda, né? Ele vai... Minha rota, eu sei. A caneca aqui em cima, aqui, ó. Aê, cara. Ó, os ouvintes viram tudo. Aqui a caneca. Bonitinha a caneca. Descreva a foto. A caneca é tipo... Não, a foto. A foto é a estante cheia de livros da Ingrid com as coisinhas que eu dei pra ela. A que distância e quantos milímetros de lente foi usado, né? Nossa, cacete, aí não tem como. Escala de cor. Uma parte da estante tem os livros do Game of Thrones e um anãozinho que eu dei pra ela junto com o Jay. Na outra tem os livros do Harry Potter, na outra do Star Wars. Não, tá. Senão ele vai ficar... Na outra tem os livros do Stephen King e alguns outros. Na outra... Então é isso aí. Tchau, Álvaro. Tchau, gente. Falou, vou ir lá ver ainda. Vai lá, Pedro. Ah, então, teve caneca. Aí eu ganhei um campeonato de Pauper de Magic esse ano. Aê! Pauper. É tipo um campeonato de mostra o seu que eu mostro o meu, tá ligado? É, você usou o meu, né? Por isso você perdeu. É, aí eu fiz mais caneca. Pegaram a irmã do amigo seu? Pegaram. Entendi. Aí eu fiz mais caneca. Aí eu... Nossa, irmã, é quem tô pensando? É, e eu fiz mais... Aí eu... eu conheci o Renatex esse ano também. Sim, com todo mundo. Aê. Verdade. E eu fiz mais caneca. Verdade. Fui lá na casa do Pedro Pérez, passei um fim de semana lá. Fiz mais caneca. As vírgulas do Pedro, eu fiz mais caneca. Botei pra frente alguns projetos de fotografia. A gente foi pra praia, fomos, mano. Fomos pra praia, foi da hora pra caralho. Cuspiu nos peitos uma mina. Mano, o campeonato de cuspe foi do caralho. Os três chumbados, mano. Nossa, a gente chegou lá. Era tarde da noite já, umas 9, 10 horas da noite. A gente colocou no Waze e foi pro prédio errado, né? Foi pro prédio errado aquela merda. Nossa, mano. Aí, chegando lá, a gente pensou, bom, vamos no shopping comprar umas coisas e tal, pra comer. Fomos lá, compramos sardinha inteira, porque tava mais barato. Ia ser uma hora limpando aquela merda, aqueles peixes. A gente foi terminar de fazer a janta mesmo, era quase 2 horas da manhã. É. Aí, a gente comprou 3 charutos também. Tava eu, o Álvaro e o HJ. Eu me senti o professor Girafales. E a gente fumou os charutos e ficamos chapados de charuto, sim, velho. Sim, o charuto era aquele chocolate, os charutos, né? Charuto jamaicano. É, nossa, aí a gente começou a cuspir de cima da sacada do prédio, velho. Quando a gente acertou uma mulher, a gente foi embora dormir. Eu fui embora dormir, rachando lá dentro. Caiu no chão e dormimos ali mesmo, de tão chapado que a gente tava. E a gente fez uma caminhada pequena de São Vicente até Ilha Porchat, depois pra Praia de Santos e depois de volta. Mas essa caminhada demorou que umas 3 horas. Demorou pra caralho. Mas foi foda, mano. Ainda de chinelo, velho. Fudeu tudo pelão. E voltou fazendo as brincadeiras mais imbecil do mundo, do tipo, ah, vamos fazer o seguinte. A gente fala uma palavra, aí a pessoa tem que falar uma palavra que começa com a última sílaba do outro cara. É primeiro o HJ e depois o Pedro. Beleza. O HJ vai ladrão. Tomar no cu, mano. Não tem como. Mano, o HJ, ele tava muito aleatório. Teve uns momentos que ele tava com sono, mano. Teve. Padrão. Ele tava cansado também. Tem que começar com um. Ah, tem que começar com um. É impossível. É, então. Por isso que ladrão, ladrão padrão. Pô, não... assim, a gente começou a brincadeira. Essa foi a primeira palavra. Palavra dele, mano. O filho da puta já botou no meu cu com essa palavra. Foi foda. Aí acabou a brincadeira. É, acabou. Não. Teve um momento que a brincadeira durou, acho que umas 2 horas. Que a gente queria... que queria descobrir o que você tinha colocado. Não lembro agora o que a gente ia falar. Ah, aquela brincadeira lá do tema lá, né? Era do tema. Era tipo que não sei se aquele foi a lua, mas era bem mais complexo essa porra. É, e tava foda, nem lembro o que era. Nossa, mas foi da hora. Foi. Foi legal essa viagem. Aí fiz caneca, né? Fiz caneca. E que mais que eu fiz, cara? Eu não fiz mais porra nenhuma de da hora esse ano. Freio caneca. Eu não espanquei o Suede esse ano ainda. Eu dei uma porrada na bunda do Suede. Quem tá no grupo viu um vídeo. Foi lindo. Foi indo? Lindo. Ah, tá. Tá da hora pra caralho. Se der, era bom colocar até o link no post, que foi emocionante. Ele não vai mais poder sentar pra certas pessoas façam coisinhas. Sentar em certas pessoas? É. Eu não sei, irmã do c... tem pinto? Não, tem isso, velho. Tá acontecendo que tem várias censuras quando a gente fala irmã do... É. Gente, vamos parar com isso, tá deselegante. Irmã do Shell. Peraí, deixa eu tentar um negócio. Irmã do Outcast. Irmã do Álvaro. Vamos parar com isso. Irmã do Álvaro tá morta. Sacanagem. Irmã do... Caralho, só aqui teve censura, por quê? Vai dar merda isso daí. Eu acho que o vai ficar bravo. É, verdade. Eita, não, mas aí se fosse, se estivesse falando do filme do Jurassic World, cara. Ah, o Pedro conheceu uma pessoa esse ano. Eu conheci um tiranossauro, cara. Não era Velociraptor? Não. Ele conheceu o índio. Cu de bituca. É, também. É o primeiro Velociraptor com cocar que eu vi na minha vida. Meu Deus do céu! O Álvaro tá passando mal aqui. Eu tava ocupado num jogo de Commander lá no Canto Nerd. Aí de repente eu vejo minha garrafa d'água tremendo. Sentiu o cheiro de bituca blum, queimada. Blum, e chegou esse cheiro de bituca queimada. E eu escutei aquele. Olhei pra trás. Tinha essa criatura bizarra, cara. Começou a tocar a musiquinha do Jurassic Park no fundo. É. Irmã do Jor-El. Irmã do Jor-El. Irmã do. Aí, caralho. Censura isso aí. Irmã do Jor-El, eu lembro do Outcast, eu fico triste. Irmã do Jor-El é a tia do Super-Homem? É irmão do Jor-El. É, então, eu pensava a mesma coisa. Irmã do Jor-El. Mas é primo do Jor-El, não é? É irmão do Jor-El, velho. É primo do Jor-El? É irmã do... Opa! Nossa, o Suede já tá meio nervoso. O que mais tem que eu censura fiz aí, cara? Eu queria entender. Ah, caneca. É isso. Fui para a praia e peguei várias... Para, corta essa parte. Pô, se o Suede tivesse ido, é muito fácil. Pego, hein? Faz favor. Eu quero ver esse cash antes pro ar, faz se favor. Se o Suede tivesse ido pra praia com a gente, tinha parecido um arado com o pinto cravado na areia, assim, já... imitando lagartixa. Porque o cara louco, fazendo com o show. Tem uma lagartixa na praia, vai ver o Suede arrastando assim no chão, aí com o pinto cravado, deixando rastro, sabe? Aí vem um cara jogando semente no... Ei, pera, já não gostou. Todo esse episódio. Imagina, cara. Essa lagartixou na careca. Um tufo de cabelo que volta a cabeça. Ó, mas, Suede, na boa, você pode estar fazendo um estardalhaço à toa. Porque de repente o c sabe que você pegou a irmã dele. Eu vou censurar o c, ok? E tipo, ele nem liga. Pô, mas entre nós. Eu prefiro que não. Eu prefiro que não. Não é legal esse entre tipo nós, de coisa. Entre nós. Entre nós, você pegou. Então por que fez? Que da hora, se cara. Se arrepender tanto. pinto. Porra, porque eu apoiava os caras que tem pinto de japonês, mas agora você também. Você deve ter pinto de japonês. Você também tem pinto de japonês, cara. Nossa, agora eu quero artes do Suede Lagartixona de Arado. Mano, cara, Outcast, por favor, aproveita. Parei, eu fiz uma arte do Super Vacilo. É verdade. Eu vou morrer. Pô, verdade, esse ano eu voltei a desenhar. Aê, ó. Aí sim. No fim do ano. Você vai mas você tá desenhando tipo mangá? Não, tipo cartoon. Entendi, é porque... Bom, deixa eu falar. Você não gosta de Japão, né? Não. Zueira, isso que você temporou de esse anime? Outcast, a gente te ama. A gente ama, obrigado, sabe? Eu também. Jesus te ama, mas ninguém te come. É verdade. Ela ia te comer? Talvez. Nossa, ele falou um talvez tão... Nunca vi... tem tesão até vazando pela... Não sei. Sim, por isso. Deve ser. Ele ia se entregar de cu e alma. Cu e alma e coração. Eu acho que tá tendo briga aí fora, tá não? Seria legal, vamos lá ver. Ó, esses dias era o quê? 3 horas da manhã, tava tendo briga, né? A gente tava assim no espelho preto. Gente, eu queria dizer uma coisa. Você tá grávido. É, fala, Alvin. Irmã do... Israel, caralho. Ah, eu não consigo falar, não sai da minha boca, mano. Não... Peraí, estourou. Na hora que voltar, você já fala. De Nekit, de Tinda Rima, entre lobos e ovelhas, é o leão quem predomine dentro do seu peito. Irmã do... Genial. Como é que é o nome dela? Censura, cara. Como que é, Sérgio? Eu sei. Cara, eu queria... Juliana. Não. Fica quieto. Marina. Quase. Mariana. Mano, falta você falar o que aconteceu de bom no seu ano. Beatriz. Falta você falar... O Dicket virou capeta agora, mano. Claro, é feio pra caralho esse caralho. Ele virou capeta. Primeira vez que eu vejo o Dicket na vida. Meu ano. É, no primeiro ano. Seu ano. Ah, o meu ano. Ah, o seu ano. Ah, meu ano é condicionado. Meu ano foi bosta. O Outcast. Não. É nóis. Uma coisa da hora desse ano, quer ver? Não, mas tem que ser da hora pra mim agora. Você foi mandado embora. Isso é verdade. Viu, gente? Isso aqui no locomotivo é da hora que você mandou. Eu fui mandado embora. E continuei trabalhando. E recebi uma grana por isso. Aí desce o... Óculos de mito, tá ligado? Tá, isso foi legal, porque deu pra, né, adiantar as contas, guardar uma graninha pro estúdio. Começo do estúdio não foi ano passado, né? Vai ser esse. Não foi? Ano passado? Não. Começo da organização da ideia. Eu falei que ia adiar pra janeiro por causa do especial de Natal. É verdade, é verdade. Seu pau no cu, arrombado. Mas a ideia e os planos foram onde? Ano passado. É, mano. Então, ano passado teve o começo das ideias do estúdio, mas nada concretizado. Esse ano a gente começa em janeiro já mais esquematizado, já vamos colocar porta, talvez já entre o isolamento. O que mais? Me ajuda aí. Algo relacionado ao casamento? Não. Casa? Não, andamos vendo algumas coisas, mas nada definitivo. Jéssica foi pro Japão. Mentira, mas ela quer ir. Ih, mano. Não é zoeira, ela quer, não. Ih, cara, já era. Mas ela quer ir comigo, então... Ah, então... Daí eu levo o Outcast na mala. Aí, ó, ele deu um sorrisinho, cara. Mas deixa eu ficar aqui. Vocês vão caçar a mina lá? Eu ia falar bosta aqui, mas deixa quieto. Fale bosta, Pedro. É, mas dá o zoar que vocês não gostaram. Vai ter que censurar isso. Entra um dinossauro aí. Irmã do... Da Silva. Sauro. Moreira da Silva Sauro é uma mistura. Como que ela é irmã do... Não tem trocentos nome igual ele tem, tipo... Tá, vamos lá. O que mais? Eu fui na Comic Con sem cobrir o evento. Né? E foi ruim. Descobri... Não foi ruim. Em parte foi bom, porque eu comprei quadrinho pra caralho. Em parte foi ruim, porque me incomodou o tanto de gente e as filas. É, isso foi foda. Porque quando a gente vai pra cobrir, a gente não se preocupa com isso, né? Mas foi tenso. Afinal de contas, a gente tem passagem VIP. Exatamente. Passagem VIP. E a gente correndo no meio do povo, né? Eu ia esse ano, não fui, mas ano que vem eu vou. Eu ia esse ano, não fui, mas ano que vem eu vou. Esse ano eu vou, ano passado eu não fui. Eu devia ter comprado no final de semana. Eu falei pra você. Eu não tinha, na época eu não tinha grana, foi a grana que minha mãe liberou pra mim. Mas eu não fui por uma boa causa, cara. Eu dei um rolê com o Renato, em Sampa, a Jéssica, o Renato. Conheceu os outros lá? Não, os outros não apareceram, os pau no cu. Aí, Paulo, chateado. O Paulo é pau no cu? Não, ele é gente boa. Ah, tá. Tô soprando fumaça. fumaça na cara do Álvaro. Ah, tá. Pera aí. Ah, o cigarro dele assovia. Pronto. Demos um rolezinho lá na Augusta. Ah, eles foram assaltar shopping. Daí a gente falou, pô, vamos no Comedians. Ah, não, o Comedians tem fila. Ah, lá tudo tem porque fila. Porque tinha uma fila... Não, mas tava... Porque ia ser o Oscar Filho, então tava uma fila... Nossa, mano. Aí a gente desceu, vamos no Tex. Daí o Tex, tipo, tava uma fila quase virando quarteirão. O cara que você fez tava... Tava uma fila quase virando quarteirão. E os caras estavam falando, aê, libera mais um. E daí subia uma pessoa. Cacete. Daí, tipo, passavam uns 15 minutos, libera mais dois. Subia duas pessoas. E daí eu falei, não, né? Daí a gente acabou comendo um lugar lá que não compensa. Só compensa linguiça cuiabana. O Suede ia ficar maluco lá. Suede gosta de linguiça. São carnes bem passadas. Sim. É linguiça, porra. Linguiça tem que ser bem passado também. Ele gosta de abanar o cu? Linguiça não é carne de porco? É. Também. Olha, é a única coisa que eu como de porco. Caramba. Bacon não é carne de porco? E o bacon. Torresmo não é carne de porco? Depende muito do torresmo pra comer. Ah, toma fresco. Eu sou e pronto, acabou. Se eu tivesse algum esporte, ia ser frescobol. Ou irmão do... Oi? Aí você ia gostar, mano, porque a linguiça tinha queijo pra caralho. Isso é legal. E daí a Jéssica ficou no hotel. Esse hotel, gente. É o Ibis de Congonhas. A gente nunca vai ser patrocinado pelo Ibis depois do que eu vou falar. Nunca vamos ganhar hospedagem do Ibis depois do que eu vou falar. Só tem ex-presidiário trabalhando. É muito evidente que é ex-presidiário. E é aquele hotel de louco lá que vocês falaram? É. E não tinha japoneses? Não. Criancinhas japonesas surgindo no corredor, não, assim, não acabou a luz nem não, nada. Não, até era bom, tirando o cartão que, né, não servia porra. Né? Mas vamos lá, chegou um cara, a Jéssica pediu um suco, beleza, ele voltou com uma água. Mas eu pedi um suco. Ah, é verdade, né, você pediu um suco, pegou a água, derrubou a água no chão, depois ficou... Não, da hora, né, pá, conversando igual, sei lá, o MCG 15 com a gente, sabe? Ah, mas lá é assim mesmo, tá ligado? Só faltava ele virar e falar, sou teu fã, tá ligado, pra gente. E ser... chegar já pegando a visão. E daí, no outro dia à noite, eu tropeço nos hotéis. Entendeu? O tropeço. Caralho. Era um cara, tipo, gigante pela própria natureza, assim. Ele fala rotando? Ele falava... Posso trazer alguma coisa para os senhores? E a gente fala, eu queria uma coca, um suco, né, tá? Vou trazer uma coca e um suco para os senhores. Ele ia andando lento, tá ligado? Voltava. Eu trouxe uma coca e um suco para os senhores. Caralho, mano. E aí você olha, tem na bandeja uma maçã e um pedaço de uma orelha de porco. É, tipo isso. Foi bizarro. A comida de lá não é legal, não. O que mais? O que mais, Suede? Me ajuda. Sua formatura foi esse ano ou foi ano passado? Que pô, acabou mês passado, cara. Do curso do Batman. Foi no começo do ano retrasado, mano. Caralho, faz tanto tempo assim? Faz, aí você trampava na agência ainda, cara. É verdade. Você é burro, hein? Minha memória é ruim, cara. E não ia ser uma lembrança boa ir pro Rio de Janeiro. Nunca vai ser uma lembrança boa. Não, mas boa. Tá lá tudo, o negócio. Indo Márcio Seixas. É, exatamente. Ele é crável. Não, ó, uma coisa que me decepcionou, Márcio Seixas. A todos. Tipo, é uma queda de um herói, assim, né, mano? Porque, tipo, você vê o cara, você acha o cara da hora pra caralho, e de repente, tipo, ele faz um monte de bosta por trás das câmeras, sabe? E é foda. Eu acho que quando cai um herói assim, você perde um pouquinho da fé nas pessoas, né? Mas tudo bem. Sim. Daqui a pouco o povo descobre que o Guilherme Briggs é, sei lá, traficante. Nossa. De criança, sabe? Uma coisa assim. Só de aquele telefone. Exatamente. É assim, cara. Eu criei umas meio usadas aí, só pra fazer uns castiçal, irmã do c... O que mais? Ah, meu Deus. Tá ligado que se ele esqueceu uma censurinha só, vai dar bosta, né? Sim, é por isso que eu quero ver o cast antes disso aí. Meu 2017 foi ok. Não foi grandes coisas. Não, tinha como, ser, hora, não tinha como ser pior que o 2016. 2017 então foi uma bosta. Foi uma bosta. Meu foi muito bom, cara. Pau no seu cu, não perguntei. Nossa. Não, foi a mesma. No começo do ano eu tive que tomar uns remédios pra depressão. Eu acho que eu deveria voltar, porque às vezes eu fico com medo de mim. Principalmente naquela sacada que o senhor conheceu. Aquela sacada é linda, cara. Dá uma vontade de se jogar. Exatamente. É uma sensação de paz você caindo de lá de cima. É incrível. Então, o Suede... Eu também. Toda aí, vez ó. Que eu fui lá, eu tive vontade. Eles vão ter a sacada de Nardone. Essa foi... pular de lá. Essa foi inteligente sem perder elegância. Parabéns. Não, mas assim, é fato. É uma sacada que eu penso várias vezes em coisas ali. Mas enfim. Então, eu acho que eu deveria voltar a tomar alguns remédios pra dar um up na vida. E 2017 eu também decidi que eu ia fazer a bariátrica. Aí sim, que eu vou, mano, atrás agora no começo de janeiro. Pra até o meio do ano. Pra até o meio do ano, se pá, eu já ter feito ela. E o que mais? São projetos que logo mais você vai fazer. É, eu estabeleci metas. Sim, é igual o Suede. E quando vocês atingir, vocês vão dobrar lá. Quando atingir a meta, dobra a meta. Exatamente. Ou seja, quando eu fizer a cirurgia do estômago, eu vou, sei lá, tirar a vesícula. Fazer uma outra cirurgia. Então tá. dobrar a meta. Graças às minhas metas atingidas a 2017, eu tenho já novas metas pra 2018 também. Quais são suas metas pra 2018? Uma delas, eu acho que eu não cheguei a falar com vocês, mas eu tô indo em umas reuniões da prefeitura e se pai eu vou ir atrás de um terreno. Reunião dos alcoólatras anônimos. Fazer. Comprar. Macumba? Um terreno e investir, porque é um bom investimento. Porque, tipo... É, Matão, é bom, porque fica caro pra caralho os terrenos. Eles são pra lotear, a prefeitura dá pra lotear um lugar e eles vão sortear. Só que, tipo, tá indo o Matão inteiro nessas reuniões. Sim. E só quem permanecer em todas as reuniões vai tendo mais possibilidade de conseguir o terreno, né? Uhum. E eu comecei aí, tipo, por isso que eu falei que o lance do drop de mudanças de vida ajudou pra caralho, que em uma semana eu tava indo atrás disso, na outra semana já surgiu isso e eu já tô indo atrás. Aí, se pá, até o ano que vem já... De nada, viu? Meu. E, mano, é tipo um preço muito barato os terrenos, assim, tá ligado? Uhum. E que se eu quiser eu posso vender ou dar de entrada em alguma outra coisa com o terreno, né? Tipo... É, o esquema em Matão, o esquema é segurar por uns 4 anos, que sim, triplica o valor. É, eu vou fazer isso, porque eles estão loteando o lugar ainda. Então, sim, até começar a ter casa e coisa lá, vai demorar pra caramba. Exatamente. Mas é uma coisa que eu já tô olhando lá na frente, assim, e espero que seja uma boa. Mais alguma meta para esse ano? Esse ano? Ir bastante vezes pra São Paulo, mais do que eu passava. Afinar em meio centímetro o raio do pinto. É, ixi, isso aí precisa afinar bastante. Ah, mas até porque não precisou afinar muito da última vez. Mas enfim. Caralho, aí, eu tô falando merda. Mano. Espero que... Você não vai conseguir censurar tudo isso. Você vai esquecer o bom. Mas, mano, vai estar mais censurado que aquele de fim de mundo que a gente gravou essa Sim. porra. Fim do mês foi da hora. E o que mais esse ano? Eu tô querendo começar novos cursos, que ainda vou ir atrás pra começar. Eu tô meio que em cima do muro. Eu não sei se eu continuo o que eu comecei ou se eu vou atrás de outros. Falta tipo, quanto tempo? Esse daqui ainda falta 3 anos. Ah, para enquanto tem então, tempo. Acho que eu se tivesse passado da metade, eu ia falar pra você continuar, mas para. Eu tô com uns projetos aí, mas na verdade é curso que eu tô querendo começar, que se pode eu vou atrás de matrícula. Traficante? Não. Aviãozinho, né? Isso aí eu não preciso de curso, caralho. Sou da Zona Leste. Zoeira. Meu Deus. Você ia nascer sabendo, tá ligado? Não. Teve um maluco da Zona Leste que mandou um e-mail pra gente. E ele falava parça e tal, é igual isso, né? Sério? É, mano. Pai, você no futuro. Eu sou eu mesmo. Vai saber. Tô zoando. E agora estou em um relacionamento. É. Olha, ele colocou a aliançona, velho. Eu já até falei pra ela que eu quero comprar uma aliança mais foda pra gente. Isso também é uma das metas. Essa é tipo do Homer lá, que ele achou no doce? Foi corzinho. Ah, tipo Deadpool, que ele foi lá nas maquininhas até conseguir tickets do Voltron, né? Exatamente. É tipo isso, cara. Ah, mas a gente tá só no começo. Espero que dure por muitos e muitos anos. Muito. Vocês, se fala algo mais, vão conhecer a futura dona Álvaro. Ô, menino, deixa eu passar um recado pra ela. Ô, bebida, vem pra cá. O Álvaro não morde. Quer dizer, então, só se você pedir. É, ele costuma dar umas mordiscadas só de vez em quando na base, assim, mas... É. Às vezes ele passa o dente, assim, no fundo. Nossa. Ela tá ligada já. Como assim, velho? Ela tem um pênis, é isso que ele quer dizer. Ah, às vezes a gente duvida disso, mas... Mas enfim, é isso entre eu e eu. Eu ainda tô confuso. Tô confuso, com fome, com frio, constipado. Mas, mano, é isso aí. Espero que esse ano as metas que eu queria atingir pro ano passado, muitas delas eu atingi. Espero. E quando chegar em todas as metas, você dobra a meta. Exatamente. Tá e certo. Muitas dessas metas são inesperadas, então. Só 2018, vai ter filho cedo, seja o quê? Só não vai ter filho cedo. Não, então isso daí não. Idiota e pagando pensão. Eu só espero que 2018 seja tão inesperado quanto foi. Foi 2017 pra mim. É, assim. Inesperado pode ser, né, bom ou ruim. Então, aconteceu muita coisa. É, tem muita coisa inesperada que acontece e a gente fica meio assim. Tipo o atentado de Las Vegas. Meio ressabiado. Eu ia falar cagar nas calças, mas você foi pior. Caralho. Tipo, quando você espirra e caga ao mesmo tempo, sabe? Tipo... Você viu o que ele achou da sua história, né? Eu vi, ele tá morrendo de sono. Mas enfim, gente, eu vou passar a bola pro Suede, o que ele espera de 2018. Qual bola você vai passar pra ele? Essa aqui, ó. A esquerda? É, aqui dá pra ver. Ele só tem uma. É por isso que eu falei. Aqui, na verdade, eu tenho duas. É, uma a esquerda dá pra ver. Ou a direita? Eu não sei. É do que... meio. Dá uma palpada aí, porra. Vê que ela do meio. Ah, do meio. Tem uma que tá... É, isso é meio... É meio, como eu posso dizer? Nossa senhora, quem entendeu, tipo, velho? O amigo tá foda hoje. Caralho, que pariu, mano. Velho. Porra, velho. Não, então, o que eu queria dizer é que a minha bola direita... É a que você vai dar pra ele. Não, é a esquerda que eu vou dar pra ele. Você vai dar a esquerda pra ele e vai dar a direita pra Ingrid. É. Caralho. Não, pior que tava... Ó, tem um grupo que tá o Luciano, a Ingrid e todos... Mano, o Luciano só não entra no locomotivo, então, né? Então, eu chamei os dois já pra entrar no locomotivo aí. Luciano... É o cara que não gosta de grupos, ó, né? Luciano e Ingrid chateadaços, viu? Não, eles estavam zoando. Vocês não gostam de grupo, eles estavam zoando. Mas tá zoando. Nos 15 grupos por aí. Eles estavam zoando que, tipo, o Luciano é minha esposa e a Ingrid é amante, porque a amante é gostosa, tá ligado? E essa era a zoeira deles lá e no grupo. E o Luciano é... Ah, o Luciano é gostosinho. Então, o Luciano começou a ser a esposa. O que que você... O Luciano começou a ser esposa aprovo. E a Ingrid é amante, entendeu? E... É, uma coisa, cara, que aconteceu esse ano também. É. A palavra mais falada por você no Facebook mudou de Luciano pra Ingrid. É verdade. Foi Gui Hensel. E aí, mano, te falar, quando você casar com a Ingrid... Ela tem que colocar... Você vai mandar um love Álvaro. Car pra casa do Luciano, porque você não vai convidar ele. Nossa. Com aquela música, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você, tá ligado? Ia ser legal, mano. Caralho. Você já pensou nisso? Porra, eu vou fazer isso mesmo, cara. Ah, boa. Love Car. Luciano merece um no dia do meu casamento. Outcast, metas pra 2018, por favor. Eu passei direto pra você. Por favor, tenha metas, filha da puta. Cara, eu tenho. Porque, tipo, você fica, ó, minha vida é uma bosta, meu ano foi uma merda. Vai pras metas. Eu vou pra meta, não pra merda. É o seguinte. Ele fala que ele vai virar o Tony Stark agora, entendeu? Não, cara, que nem a gente tava conversando no carro aquele dia, minha principal meta é tirar a carta e comprar um carro, sei lá. Cara, eu não compro carro, não. Por quê? Eu só dor de cabeça. Eu não gosto de moto, mano, sei lá. Eu tava pensando em comprar um carro esse ano, mas ainda estou vendo se eu compro o carro do Outcast primeiro. Cara, sabe o que você... Sabe o que você faz, mano? Uma ideia que meu pai me deu também? É comprar carro de leilão da polícia, mano. Caraca, carro de polícia deve ser muito louco. Nossa. Caralho. Deve ser da hora aí com o giroflex. Então, você tá atrasado, mete o giroflex, para na frente do cinema. Cara de pau, tá ligado? Com um carro antigo da polícia. Mas vai, meta. Além vai comprar disso, um carro, o que mais? Eu vou ficar um pouco melhor no violão, na guitarra, sei lá. Tá estudando? Tô. Tá mesmo? Baixou o metrônomo no celular? Sim. É sério, quer ver aqui? Então tudo bem. É nóis. Ó, pra ser bom, basta a repetição. Aham. Punheta tá aí pra isso. Eu tô treinando lá os escalinhos. Nós, Outcast, tô caindo. É nóis. É, punheteiro do caralho. Saiu um pedaço de câncer. Caralho. E Vai contratar um trampo. É, arrumar um trampo tem que ser antes do carro, né? Exato. E, sei lá. Arranjar uma mina da hora. Talvez. Que não vá pro Japão. Que não vá pro Japão. É. Então, abrimos aqui a seletiva. Uma namorada para Outcast. Nossa, mano. Quem quiser se candidatar, basta mandar um e-mail para contato@locomotiva26.com.br com o assunto Uma Namorada para Outcast. Oh, e no seu casamento, você tem que entrar o som de Rei A, hein? Aí, ó. Vocês vão mandar o quê? Vocês vão mandar a ficha de vocês, né? Os gostos que vocês gostam, tá? Foto, ou Facebook mesmo, né? Não pode ser fake. Não. E mande aí Uma Namorada para Outcast. contato@locomotiva26.com.br Não pode ser fake, porque o bicho já é zoadinho. Imagina se você for sacanear ele, coitado. Verdade. Que dó de mim. Meta. Além disso, sei lá, velho. Crescer na vida? Talvez. Conseguir tocar uma música inteira com a minha banda sem errar. Ah, mas é uma meta que não depende só de você. Então isso você não pode prometer. Verdade. É foda. Participar do festival desse ano? Se tiver, pretendo. E por enquanto é isso, velho. Suede, meta. Vacilar menos. Caralho, velho. Você falou ano passado. Se você vacilar, tipo, dividido por dois, assim, velho, já tá ótimo, mano. Vacilar menos. Por metade dos vacilos já tá perfeito, cara. Joia. Além de vacilar menos, terminar meu livro de poesias, lançar esse ano, já fazer a divulgação dos dois. Conseguir montar algum projeto. Ó, isso daqui é uma meta que eu tô desde o ano passado, só for formulando. Consegui montar um projeto pra SESC, que eu quero correr o estado aí, ou ir pra fora também, correndo SESC com algum projeto artístico, provavelmente relacionado à música. Macaquinhos. Não. Eu acho que eu já vi o seu projeto. Eu vi o seu projeto, um dos seus projetos. Macaquinhos? Na época da Comic Con, você mostrou, tinha o de música, não era? Fala no microfone. Tinha o de música e tinha o de, tipo, de aulas, como se fosse em áudio, né? Ah, sim, eu faço uma coisa chamada... Faço uma coisa chamada Rap Zumo, que é rap com matéria escolar. E é bem interessante, é bem legal. Tipo o que os Castro Brothers faz. Mais ou menos, eles começaram agora, na verdade. Ó, o Suede tá falando, então, que os Castro Brothers plagiaram ele. Sim, afinal de contas, o Suede não lançou nada. Mas é brincadeira. Eu não lancei nada. O deles foi, tipo, do Michael Jackson lá. Foi legal. Foi da hora, mas não foi aprofundado. Você tem uns que é muito foda, mano. Pode pôr um agora, Tani? No final do cast, não? Não. Coloca um. Não, porque vai ter ainda uma música de cada um. Ah, tá. Então a minha vai ser essa. Demorou. Isso porque é a música que marcou o ano. Ah, então não, vou escolher outra. Já até sei qual que vai ser. Sobe no SoundCloud e eu deixo o link lá. Tá. E... poxa. Meus planos também é cuidar da vida escolar da minha filha, porque vai começar agora no primeiro ano. Quero acompanhar bem. Putz, vai ter que fazer de novo então, né? Por quê? Ah, porque, né? Pelo menos um supletivo aí. Ah, tá. Entendi a piadinha agora. Ela vai pro primeiro ano no SESI, então eu tô contente porque ela vai estar numa escola legal. Tem piscina lá, cara. Tem piscina, ela ama água. Projeto seria mais isso mesmo. Sabe quem ama água? Ah. Nossa. Eu acho que não. Amor platônico. Amor platônico. Pra frente. Salve. Yes. Pretendo dar umas viajadas também. Eu pretendo guardar dinheiro pra poder fazer assim, tipo, deu na minha telha, ah, eu quero isso. Eu não quero chegar naquela hora e falar, caramba, tô sem dinheiro. Não, eu quero guardar uma grana pra curtir também. Pretendo viajar pra uns lugares aqui perto da cidade também. Ah, mas pra você ir pra Araraquara, eu te levo, velho. Não. Tipo onde? Não, resolver uns projetos. Ir pra fazenda hípica de brotas. Isso. Pra cavalgar. Ah, mas isso aí ele cavalga um monte de cara por aí. É verdade. E... irmã do... escrever mais, fazer mais música. E é isso. Acho que é isso. Tem muita coisa mais que eu queira fazer, não. Pedro. Caneca. Hã? Peraí. Metas. Emagrecer. Projeto Outcast 2018. Que mais? Eu não sei, eu não tô com muitas perspectivas de... subir no trilho? Você falou subir no trilho? Uau, que você tá fumando, caralho? Mano. Tá vendo? Vai pro supletivo, porra. Nossa senhora. Eu pretendo também fazer uma lavagem no ouvido pra voltar 10 pontos de audição de cada um. Você tem que usar aquele Super Audition Sonic 2000. Você pode escutar uma agulha. Exatamente. Eu já encomendei um monitor Dell Ultra Sharp pra edição de imagens, pra melhorar na fotografia e nas canecas e tudo mais. Comer 8 pão com mortadela igual o Outcast. E não engordar, filha da puta. Né? Mano, ele deve cagar, sei lá, uma casa por dia, velho. Montar mais uns decks de Commander e deck Pauper. Ganhar uns campeonatinhos, quem sabe. E é isso. O Suede devia ter colocado uma meta também, mas já foi. O que, Tani? Ler as cartas antes de jogar. Eu comecei a fazer isso. Ah, começou. Verdade. Uhum. É verdade, eu vi. Depois de 5 mais ou anos menos, jogando. Né? Mas eu vi ele fazer isso ano passado. Não, aí que tá. Ele lê e interpreta da maneira dele, né? É. Yeah. Metas. Bom, vamos lá. Primeira meta do ano é começar e terminar o estúdio Locomotiva. Ok, onde gravaremos. Aí voltaremos com literativa. Voltaremos com outras coisas, vlogs, etc. O que mais? Tem a meta desse ano, né? Da entrada numa casa, finalmente. E também começar, né? Correr atrás dos preparativos para o casamento. Uhul! Em paralelo com a bariátrica, porque pelo menos daí eu vou caber num terno, né? Decentemente. Um terno bonitinho. Exatamente. Eu quero fazer mais... eu preciso terminar um curso de cinema que eu comecei e vou começar um outro curso de animação 2D, marionetes 2D, que é animação de personagens. Uhul! Isso daí. Uhul! Isso reflete totalmente o Locomotiva também. E, lógico, minha profissão, né? Eu quero sair de agência. Tem que fazer o Super Teta, cara. Com aquele símbolo do teta no jogando teta, as tetas assim. Igual Homem-Aranha lá, pô. Vai ser Homem-Aranha não joga teta, né? Mas esse daí. aí, por favor. Ainda não. O que mais? Puta, peidaram de novo. Bom, uma das metas é tentar de novo a imprensa da Comic Con esse ano, né? Vamos tentando. Foi uma foda, né? Passado foi... O Álvaro poderia ter ido, só que eles não deixaram... Eles... Era intransferível a credencial da imprensa. É mole. A bosta, né? A gente vai atrás pra todo mundo agora, né? Sim. Não, mas é que tá. Eu fui. Você foi? Fui. Não liberar. Não. O que mais? Meta. Bom, a bariátrica, né? E perder o que dá pra perder esse ano. Por isso, farei uma foto antes e depois. Não sem camisa, porque, né? Sem camisa é, né? É um pesadelo, né? Pra qualquer um. Ah, mas eu não tenho uma pelanca, então... Não? Não. Como não? É, ele, lógico, ele preencheu tudo de novo. Ah, é? Não, ele não preencheu tudo. Você emagreceu trabalhando lá, pô. Eu emagreci 6 quilos, então, cara. Bastante. Então, eu quero fazer a bariátrica e perder o que for necessário, consequentemente parar com vícios e etc, porque, né, vai ter que parar. E mais? Tentar arranjar um trampo bom, que me dê uma grana ok, que valha o trabalho que eu tenho, aliás, e, né? Satisfação pessoal. Exatamente, satisfação pessoal. Isso é utopia. É. Não, mas assim, uma grana... Tudo que... isso junto é utopia. Não, não, não, mas assim, o tanto que eu trabalho, eu deveria receber talvez mais que... Mas enfim, né? Tá ok como tá. Não tá bom, mas tá ok. Vamos buscando aí ficar bom, né? Que mais? Tem um projeto aí que eu escrevi ano passado. Na verdade, dois projetos que eu até conversei com o Suede já. Tem que conversar com o Pedro pra ele ajudar a gente nessa. Mas por quê? Porque são dois porque curtas. Porque sim, cara. Porque sim. Dois curtas. Na verdade, um é mais promessa pra esse ano, né? 2018. A gente tem que ver em relação de tempo e etc. Mas um a gente garante esse ano, que é um curta. Eu não sei o nome, eu tô definindo o nome ainda, mas provavelmente vai ser o nome de uma menina, o nome de uma mulher. Aquela que foi para o Japão. Irmã do... Não, peraí, é curta, né? Então chama-se Pinto do Álvaro. Cara, sou eu que sou japonês. E um outro projeto que eu quero começar com o podcast aí, assim que ele tiver bom mesmo, que é um HQ. E... Não vou revelar nada ainda sobre, mas é uma história. Falando em HQ, nem eu sei. O tiozinho da HQ lá que a gente sempre encontra no Comic Con. O de Araraquara ou de São Paulo? De Araraquara. O Luciano Salles? Isso, eu encontrei com ele em Ribeirão. Gente fina pra caralho. Então, e lançar esse HQ, tentar, né, a ajuda dos nossos amigos Luciano Salles e Camilo Solano, né, pro lançamento, até pra divulgação inicial, mandar o projeto pra eles, né, ver se eles abraçam e ajudam a divulgar pra, de repente, rolar um catarse, por que não? Quem sabe? É verdade. Começo do ano também, a gente já começa roteirizando especial de Natal de 2018. Yeah. Até por isso, a demora um pouco maior pra voltar com o Locomocast, porque a ideia era voltar já em janeiro com o Locomocast, mas a gente vai voltar só em fevereiro. E é isso. Eu acho que as metas pessoais são essas. Casamento, casa, estúdio, emprego. Caralho, tem meta pra cacete. Eu vou me sentir um bosta no fim do ano, porque eu não casa, vou ter cumprido nada. Esse é o baú da felicidade. É. Tô querendo trocar o carro também, mas... Aí. Vai um tempinho aí, né? Porque se quer, se precisa de casa, precisa de casamento, alguma coisa vai ter que ficar de lado. E é isso. Agora vamos... Agora, pra finalizar, cada um pense em uma música que marcou o ano de vocês. Uma única música que marcou o ano. Ou aquela música que você mais ouviu, ou aquela música que você ouviu num momento que te marcou pra cacete. Pra começar por Outkast. É, então vou dar uma olhada. Cara, uma música que eu ouvi pra caralho esse ano e que eu gosto muito é Wasted Years, do Iron Maiden. Wasted Years. Don't waste your time always searching for those wasted years. Essa música. Ah, deixa eu só falar um negócio. Também é uma promessa da minha banda, que em 2017 a gente lançou a Quadro Velho, que recebeu só elogios. Isso foi legal pra caralho. Muita gente mandando mensagem, cara, por que vocês fizeram isso com a gente, tá ligado? Chorando de emoção e tal. Mais duas ou três músicas esse ano. Isso é uma promessa da Ivia. Agora sim, Outkast, Wasted Years. Isso. Então vamos escutar Wasted Years, do Iron Maiden. Que é bacana, né? É pra aquelas pessoas que perdem o tempo, né? Correndo atrás daquilo que já se foi, Japão e tal. É. Vamos ser felizes e vamos olhar pra frente, né? Exato. É isso aí, 2018, todo mundo olhando pra frente, Wasted Years. Coast to gold. A minha é uma cover do... A minha prima. Do 21 Pilots, que é aquela que ele toca no ukulele. Eu cheguei até a mostrar pra vocês, que é... Acho que é I Can't Help Falling In Love, do... Can't Help Falling In Love, do Elvis, na versão de 21 Pilots. 21 Pilots. Músicas de apaixonados e tal. Eita, porra. É foda. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Darling, so we go. Some things were meant to be. Não, não vem com Baby Metal. Pode ser até Aurora. Pode ser até Aurora. Hoje, eu pode. Não tinha pensado em Baby Metal. A gente tá gravando no dia primeiro, viu, gente? Então, julguem pelo, né? Eu não tinha pensado nem em Baby Metal, nem em Aurora, cara. Na boa. Julguem pela data que vocês estão escutando. A gente tá gravando no dia primeiro. Dia primeiro é conhecido como Dia Mundial da Paz, né, Sérgio? Sim, Paz então, Mundial. Então, hoje você pode escolher a música que você quiser. Cara, eu, assim... Eu pensei em escolher uma música do Vitas, porque eu peguei o álbum dele, um dos Vitas álbuns. Vitas é foda, calma. Vitas é foda pra caralho. Calma. Um dos álbuns dele pra ouvir, e assim, tipo, eu me encantei que o trabalho dele é muito bom. Não, mas não vai ser Seven Element. Cara, o foda é que o cara canta bem pra caralho. Ele canta muito mesmo. Bem, é muito ele legal. Canta bem, mano. E eu me encantei com o trabalho dele. E eu tô entre ela e uma do Alt-J. O que vocês preferem? Vitas. Da Aurora? Não, nunca então, desistirei da Aurora. Qual será a música? A música do Vitas será Carlson. Não, pega mais famosinha. Não, povo curte não, quando tiver ouvido. Mas não, eu mas quero que as pessoas convidem. As músicas boas dele, ninguém conhece, exato. Só a zoeira. Pega essa do Carlson. Carlson, Vitas. Carlson. Carlson Banks, Vitas. We'll be right back. ближе в маленькой каморке, где скребутся мыши, где коты дерутся и гуляет ветер. Жил несчастный самый человек на свете. Не умел летать, но хотел кому-то другом стать. Он за душой не имел ни гроша, но как мог развлекал малыша. Он по веревке спускался вниз, чтобы попасть к малышу на карниз. Ему приходилось собой рисковать, чтобы думал малыш, что он умеет летать. Escutado no meu Spotify desse ano, que é Ties That Bind, do caralho, Alter Bridge. Ties That Bind. Ties That Bind. É. Ok. Alter Bridge. Não, então vamos lá, vai. É uma música que eu tô escutando pra caralho ultimamente, que não é funk, viu, Suede? Que bom, né? Dani é Harry Porra. Mano, Harry é muito Porra. Bom. Não, a gente vai finalizar bom. O cast com Harry Porra, beleza? É muito bom Harry Porra, amém. Cara. Mas nesse momento, a música Mais Nada, da Zimbra, que é uma música que eu tô escutando para caralho desde o final do ano passado pra cá. Viva. Viva? Filho da puta. Ele estourou o som de novo. Mas enfim, Mais Nada, da Zimbra, mensagem bonita, mensagem bacana e vamos lá. Eu paro um pouco e penso, me coloco no lugar e vejo que hoje eu tô exatamente onde eu queria estar. Eu penso que se fosse diferente do que é, talvez eu nem tentasse, talvez eu nem tivesse fé em nada. Em mais nada. Nem sempre o tempo vai botar as coisas no lugar. Não viva esperando que um dia tudo vai mudar. Se lembre de que sempre tem alguém torcendo por você. Faça de tudo pra no fim você entender como valeu. Som de Harry Porra. Aí, caralho. Agora é o som de Harry Porra. Mentira! Mentira! a gente tem que deixar uma mensagem bonita. Não vou pedir pra todo mundo deixar, porque eu acho que acaba sendo uma mensagem meio igual, né, de todo mundo. Então, se me permitem, eu gostaria de falar algumas palavras. Pode falar. Raba quevara. É até uma mensagem parecida, com o mesmo conceito que eu mandei no grupo do WhatsApp. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, caguei. Vai ouvir agora. Que é o seguinte. Todo fim de ano a gente reclama falando, pô, esse ano foi uma bosta, esse ano foi uma merda e sei lá o quê. E, tipo, a gente termina o ano com esse pensamento, certo? Então a gente começa o ano, tipo, entre muitas aspas, esperando algo bom, só que com o mesmo pensamento de, tipo, coisas merdas vão acontecer. Vamos começar agora 2018 olhando diferente pras coisas, né? Tentando entender melhor as coisas, tentando até aceitar que às vezes as coisas não fazem sentido ou não precisam fazer sentido pra acontecer. Então, vamos olhar de uma forma diferente pras coisas, vamos tentar fazer mais e falar menos, porque também isso é muito importante, porque a gente tende a reclamar mais do que fazer, então vamos fazer pra gente chegar no fim desse ano e falar, porra, foi um ano difícil? Foi um ano difícil, mas tô aqui, tô em pé, tô vivo e vamos pro próximo. Eu acho que é a melhor maneira de encarar as coisas esse ano. Às vezes acontece algo ruim, tenta tirar algo de bom desse algo ruim e é isso aí. É isso aí. Então, começando o ano agora, all aboard, é isso aí. Biui. Tchau. Abacaxi. Beijo. Pensamento positivo, pra alegria ser nossa rotina. Vamos dar todos os motivos, deixar o coração criar a rima. Nunca deixe entristecer o seu sorriso, não deixe pra amanhã o que é preciso. Pra acreditar que a vida vale a pena, mostre sua força e esqueça seus problemas. Sorria mais, transmita paz, não desista jamais. O mundo não para de girar, porque você está triste. Sorria mais, transmita paz, não desista jamais. O mundo não para.